3258 autorizada, direto para a Veja 366, desça para 25010. O ajuste no 013. Tem possibilidade de manter direto estar, então? Autorizada, são a 3858. Obrigado. Após estar, direto para a Veja 366 e autorizado. Sinal R9, reforço passando para a Veja 366. Ciente da 3858. Boa noite, 096, com Quebec, 10.090. Boa noite, aciona identificação via Chega da Mar e desça para 4.000 pés. O ajuste no 013. 4.013, obrigado, 3. Está 3858, ciência. confirmando como é que estão. Reporte ao término, como é que estão? Então, 3858, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118.95. 1895, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Fono 096 autorizado, direto em Serra Vista 366. Serra Vista 366, obrigado, Serra Vista. Oceana 63110, boa noite, aciona identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 050. Oceana 63110, autorizado, direto Serra Vista 366. Salvador, boa noite, Oceana 3662, passar o Quebec. 3662, aciona identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 060. Via Mari 060, 3662. Fono 096, dessa para 2506, está autorizado a final da RNAV e a participação do Ferraz Vitor 366. Desce 3500, reportará estabilizado, com o 096, obrigado. 100 graus, 102, 109, expulso, autorizado, está 3258. Uma centena com 10 nota, 3858. 13858, solo 03, Olivar primeira direita, solo 1219. Olivar 219. Frequência livre, boa noite. Salvador, 3858, lembrando. 3858, Alfa, é Porto Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, 3610, desça para 2506, o ajuste padrão na 013, autorizado a final da aeronave, reposto passando ferro de 366. Então, 3662, vai na proa do ferro de 366, desça para 4000 pés, o ajuste na 013. 2043 no 62 para o pushback. Autorizado a postar, voo 2043. Sempre push, voo 2043. Autorizado, Juliette, portão 02. Juliette para o 02, outra 3258. Estabilizando a final do RNAVE 10 do Bono 096. 096 Torre em 19895. 1895, boa. Fortaleza, boa noite, gol 1096. Gol 1096,

Salvador Azul 2795, cliente da Quebec. Azul 2795, está em contato com o radar 77 milhas nordeste de Salvador, voo e bom, que repasse o ideal de descida. Bom, ideal. 662, desça para 2510, está autorizado a final da aeronave, repasse para o Sul do Serra Vitor 366. 25, repasse 366, até 3662. Tipo Vapar Romeu Bravo, prossiga, solo na escuta. Gente, confirme o pátio que o senhor se encontra em Pichê que decola. 310? Despacho 3, autorizado Recife, via peso 197, nível de voo 270, saída Puca, Jamo, Aracaju, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, aciona 5545, controle 120, decimal 8. 0, gol 2043. 310, está visual. 310, chame a torre em 19895. Afirma, 118-95-6310. Correto, tipo uma barra no bravo, é posto para estacionamento, tá? 196, solo aos 12, ao livrar a primeira direita, solo 1219. 219, é do Zago, 1099. Salvador, boa noite, Oceané 63, zona 0, estabilizado, final. Oceané 63, zona 0, reporte passando no Serra Vitor 372, QNH 1013. Afirmativo, reportaremos 372, V3. Gol 1096, Litor. Gol 1096, ataque de alta, porte antes da Juliette. Alfante da Juliette, estou no 096. Agente vento 100 graus, 119. Decolagem Tono 0, Gol 2043. Salvador, muito boa noite, como está o seu tempo? Formação é a TV, a transmissão para o Brasil. Chegou 973, aguarde, cópia. Oceano é 63, 1-0, agora pista livre, pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. 1-1-0 com 1-0-63-1-0, autorizado com. Gol 2043, decolou 1-4, controle Salvador 1-208, bom voo. 08, bom voo, 2043. Gol 973, ponto cópia. Gol 9. Autorizado Galeão, via roda do plano, OP Novembro 857, New de voo 360. Saída Dael, Leda e Rumi. Decola pista no zero, primeira curva direita. Aciona 5542, controle 120, décima 8. Autorizado Galeão, bota com o plano, 360, Dael, Leda. Roda 1-0, primeira curva direita, começando com a 4-2, controle 2-0, com 8, 9, 7, 3. Lancha Fimano Aerovia, AP Novembro 857. AP Novembro 857, gol 9. Correto, é pós-conto, gol 973. Gol 096, Juliette, portão 09. Portão 09, gol 096. Azul 2795. 795, desça para 4.000 pés, um ajuste no 013. 4.013. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3-1-0. Oi, Salvador, boa noite, Oceano 3662, sinal do 90, está bastante trabalho visual. Oceano 3662, pouso autorizado pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Entendi, pouso 0, 3662. Seria como voo à morte, voo 2043, controle, coordenação. Aguarde. Polo 043, o senhor autoriza por base. Melhor ainda, por base, extensão 360, voo 2043. Salvador Ground, American 230, approaching main apron for gate 10. Stand by, American 230, wait 20 main apron, stand by. Stand by, American 230. M3-10, Juliette, portão 03. Juliette 03, M3-10. Estou com 03. Afirme 03. Plan 3662, solo 20, chame solo 1219. Obrigado. Fala, Salvador, boa noite, Plan 3662. Plan 3662, Alfa, Porsche, Juliette. Alfa, Porsche, Juliette, 3662. 2043, chame Recife, 1251. Recona, boa, 2043. Plan 3662, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, Plan 3662. Alfa Selo, vou para o Cerrado, Plan 3662. America 230, clear train to Manipro until gate 10, report finishing. Clear to gate 10, report when finished, American 230. Para puxa, acionamento, portão 4, voo 1973. 973, autorizado, reporte táxi. Deve posicionar o voo Paulo, confirme para o... Tá, posição é 08 mesmo? Afirmo. Aqui não tem ninguém aqui para receber a nave. Ok, obrigado. frente, a aérea será formada. Ok, obrigado. Sempre entra aérea. Via Índia, ponto de espera fechando 0, torre 1-2, direção 9-5, ajuste altímetro no 0-1-3. 1-0-1-3, vai pela Índia, quando o próprio ponto de espera, torre 2-5, voo na 9-5. Paulo, é o triplo papá Romeu Bravo para acionamento. Autorizado, triplo papá Romeu Bravo é porte táxi. Só para táxi, triplo papá Romeu Bravo. Confirmando, o senhor está no pátio 3, Serra Delta Uniforme. É, confirme o seu pátio. Uno 973, confirme, está pronto para decolagem? Afirmo, Gol 1973, pronto para decolagem. Gol 1973, autorizado alinhar e decolar pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 099. Livre alinhar e decolar o Gol da 1-0, Gol 1973. Tá passando Serra Vitor 366 Azul 2795. 2795, Torre 1895. 1895. Salvador 1208, bom. Controle Salvador 208, gol 1973, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 2795, passou Serra Vitor 366, visual. Azul 2795, pouso autorizado, pistão 1 a 0, vento 1 a 0, 0 graus, 119. Sente, pouso autorizado, pista 1 a 0 para o Azul 2795. Sua posição? Possível, parque 3. Gente, em coordenação com a extra-aero, o solo está ciente e a ponte alterna. Certo, eu te informo, importará no teto. Rosleda, Irumi, o gol 1973, Bravo, subindo para o 360. Alpha Romeo, American 230, Fox 310, you have a good evening. Alpha Romeo, American 230, good evening. Salvador, Oceania 63, zona 0, 100, Quebec, para autorização, legítimo. Oceania 310, Recife, copia? Chega. Recife, via roda do plano, piso 17350, saída Puca, Jamaracaju, decola pista 10, primeira curva esquerda, aciona 5546, controle 120, decimal 8. Correto, pode quanto o chinelo 63 no 0? 63 no 0. 3194, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a bom, silêncio para o nível 050. Autorizado bom, silêncio bom, 050, 2194. Salvador, boa noite, Azul 2795, Lindroia. Azul 2795, Alfa, autorizado, Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima, Cateto César. Eco Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima, Azul 2795, boa. 4-8. Falou, o triplo Papa Romeu Bravo acionado com dois a bordo, está pronto para o teste. 03, APB? 02. Gente, o triplo Papa Romeu Bravo está autorizado, é ponte para ingressar no pátio principal. Estará quando ingresso no pátio principal, triplo Papa Romeu Bravo. Seria o ingresso pela Pátio Egídia. O senhor vai prosseguir pelo sentido pátio principal. Sentido pátio principal, pós ser autorizado pela Índia. Abuso. GS, aqui para o Papa Romeu Bravo. Sala do 9096, boa noite. Boa noite, bom 096. Da informação Quebec para Fortaleza 390. Bono 096, autorizado Fortaleza, via Rota do Plano, depois o Lula 9, e o jogo 370, saída Momo, transição trote, decola pista no zero, primeira curva esquerda. Aciona 5544, controle no 20, decima 8. Gol no 096, 370 para Fortaleza, Cruzeiro 19, saída Momo, transmissão Frote, decola 10, cruz esquerda, 5544 é o código e 208 é o controle, obrigado. Responde com a gente 5554. 5554, gol 901096. Correta, pode pronto, 1096. Caminho visual, azul 9148. Azul 9148, torre 19895. 1895. Azul 9148, final de 8 milhas. Azul 9148, pouso autorizado, pistão na 0, vento 100 graus, 119. Livre pouso, pistão na 0, azul 9148. Com 2194, após o Belovo e para o Serra Vitor 366, desça para 2506, o ajuste padrão na 093, autorizado a final do procedimento de nave, reporte passando Serra Vitor 366. Continuando para o 2194, apresente direto o 366. 94 após o Belovo, Serra Vitor 366. Não deu para entender, Serra, pode ser alto e claro. Afirmativo, após Pelô, Serra Vitor 366, gol 2194. Após Pelô, 366. Será? Dado, dado, dado. Salvador, agora no 096, para o pushback e acionamento. Pode ficar, agora 096. Reportar aí para o SAC, vou no 096, já. Estou 2194. Tá bom, 2194. Estimativo, comandante, está acertando desde a esquerda? Não, estou autorizado depois de bolo 366. Estamos depois de pelo, aliás. É, estamos aprovando 366, conforme foi orientado. 2500. E aí, se a instrução foi após pelo, a posição pelo está agora 2 horas 6 milhas. Mas o fato está autorizado, então, manter o 366, reporte estabilizado na final do procedimento. Sim, senhora. Desculpa aí, então. Eu gostaria de informar que tem uma aproximação laser aqui à nossa esquerda, bem forte e atrapalhando a nossa chegada, ok? Ok, o senhor pode fazer um relatório no site do CENIPA, que lá ele solicitou algumas informações que o senhor pode reportar. Talvez, obrigado. De casa, nunca vão pegar um moleque desse. É, com certeza. Com 2 horas e 55 minutos da Dona Nia, Fernando São Gonçalo, com POV e 139. Chegou no 096, esse ataque inicialmente através do portão 62, aguarde para prosseguir. Aguarde a direção para prosseguir contato. Gente, também se autorizar para prosseguir através do 62, aguardando, vou no 096. Para que seja analisado. Agora, se você acha que o relatório do CENIPA não for suficiente, você pode também fazer o relatório pré-voo, pós-voo, e informar que só o relatório do CENIPA não resolve a situação para se estudar se modificar um procedimento ou não. Ok, obrigado. 66. 6294, torre 1985. 2895.